motivos tem para ser feliz assim. Tudo isso porque tenho Cristo em mim. Mil motivos tem para ter a salvação, e o maior é ter Jesus no coração. Se estou infeliz, Cristo vem me consolar. Mas se estou feliz, Ele vem comemorar. Onde houver perigo, Ele me faz companhia. Junto dos amigos, Ele traz a alegria. Cristo é o meu companheiro, amigo no sorriso e na dor. Ele é o melhor, é o primeiro. Tem para ter a salvação, e o maior é ter Jesus no coração. Se estou infeliz, Cristo vem me consolar. Mas se estou feliz, Ele vem comemorar. Onde houver perigo, Ele me faz companhia. Junto dos amigos, Ele traz a alegria.